Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. Olá, irmão, olá, irmã, tudo na paz aí do outro lado, boas festas e desde já um feliz 2014 com muitas realizações e com novas histórias para contar, né? Estamos chegando por aqui neste clima de final de ano através dos nossos parceiros de rádio e web rádio que abençoam seus ouvintes com a mensagem de Deus em forma de música. Muito prazer, eu sou o Xandelli na comunicação, a partir de agora com Gospel Hits e os melhores louvores. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Seja você católico, seja você espírita, evangélico, não importa a sua denominação, ou seja, não importa a sua religião. Curta nossa página no Facebook, pesquise por Rede Gospel Hits e acesse o nosso site também, www.redegospelhits.com.br. Vamos iniciando com a banda Jó 42, Mais Que Mil Razões. Gospel Hits. Chamar tua atenção, outro lugar melhor não há. Estou aqui mais uma vez. Vou celebrar o nome santo do Senhor e alegrar teu coração. Oh, oh, oh, oh. Vou me humilhar em tua presença, Santo Deus, pois tenho mais de mil razões. Pra te adorar, meu maior prazer é estar no teu altar, te oferecer o que de melhor eu tenho. Já me vesti pra te encontrar, quero chamar tua atenção. Outro lugar melhor não há. Estou aqui mais uma vez. Você meu coração, oh, oh, oh, oh. Vou me humilhar em tua presença, Santo Deus, pois tenho mais de mil razões. Vou celebrar o nome santo do Senhor e alegrar meu coração. Te adorar. Tudo presença, Santo Deus, pois tenho mais de mil razões. Pois tenho mais de mil razões. Pois tenho mais de mil razões pra te adorar. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio.

gospel em grande estilo. Preciso de respostas, preciso de um milagre. E mais de tudo eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor, fala comigo. O teu silêncio dói demais, já não suporto isso em mim. Preciso ouvir a tua voz dizendo: filho, estou aqui. Preciso de respostas, preciso de um milagre. E mais que tudo eu preciso te ouvir. O teu silêncio dói demais, já não suporto isso em mim. Preciso ouvir a tua voz dizendo: filho, estou aqui. Você está conectado com Deus através do Gospel Hits aqui na sua rádio, em clima de final de ano por aqui. Deus abençoe a sua vida, hein? Beijão no coração e obrigado pela sua companhia de sempre. Ouvimos o Kleber Lucas, Teu Silêncio, Fernandinho, o Hino e Eixila, Eu Me Arrependo. São os melhores louvores para você e estamos aqui do outro lado, né? Aguardando o ano novo chegar. Que 2014 seja o ano de boas conquistas, né, para todos nós. Bom, a maior conquista já foi nos dada através da morte de Cristo na cruz. Hoje podemos dizer que pelo seu sangue precioso somos salvos. Irmã e irmão, determine coisas novas para sua vida aí. E quando fizer isso, lembre-se, somente com Deus tu és vitorioso. Amém. Alusão abençoada aqui para o Rosemário Bernardino de São José dos Campos, São Paulo. Para Maria Lima Damasceno em São Paulo, capital. Ao Matias Dantas em Embu das Artes, São Paulo. E para Neia Vieira de Ipiguá, interior de São Paulo. Estadão de São Paulo curtindo em peso aí e sendo abençoado pelo programa Gospel Hits. Aliás, sendo abençoado por Deus através do Gospel Hits, que é uma ferramenta. Apenas isso, amém? Daqui a pouquinho tem a mensagem bíblica. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Tudo na paz aí, meu irmão, minha irmã, por aqui tudo na bênção, praticamente finalizando mais um ano, graças a Deus. A cada dia, uma nova oportunidade de Deus para conquistarmos coisas novas, independente de ter ou não ter, lembre-se, o importante é estar em Deus e não perder a salvação. Isso você não pode perder. Esse é o maior presente de Deus para a humanidade. É um presente que tem que ficar em nossos corações eternamente. Amém? Obrigado por estar aí do outro lado, acompanhando Gospel Hits através das emissoras de rádio e web rádio, aqui no Brasil ou no exterior, né? São muitas emissoras que retransmitem aí o Gospel Hits. Acesse o nosso site www.redegospelhits.com.br e conheça. Eu quero dedicar aqui o próximo louvor aos ouvintes de Ipiguá e São José do Rio Preto, duas cidades lindas e maravilhosas e que ouvem o Gospel Hits. Eu conheço São José do Rio Preto, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer Ipiguá. Alusão ao pastor Samuel Costa, de Jordânia, Minas Gerais, ao Valdinei Reis, em Paraguaçu, também no estado de Minas, aos pregadores do gueto de Itaquera, São Paulo, que faz um trabalho lindo de evangelização, ao meu parceiro Vandro Ramos, de Socorro, interior de Sampa, e ao Neurivaldo Batista. Essa galera aí e você do outro lado vão curtir agora André Valadão, Salmo 23. Quem quiser pode participar através da nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. E deixe o seu recado por lá. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu

Obrigado, meus ouvintes abençoados. Deus esteja com todos vós todos os dias. Me acompanhe até o final, pois tem a mensagem bíblica. Agradecendo aqui, claro, não somente aos evangélicos pela sintonia, mas aos católicos que ouvem bastante, aos espíritas e aos que não têm denominação, enfim, você do outro lado. Receba aí o nosso carinho especial e as bênçãos do Senhor. Gospel Hits. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. Toque-me, Espírito Santo. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. É a sua rádio ligada em Deus através do Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Muito obrigado pela sua companhia e queremos saber, né, em que lugar deste planeta você está ouvindo o programa de Deus, hein? Curta nossa fanpage no Facebook e deixe o seu recado por lá. Também pode acessar a nossa página e deixar um recado em nosso mural www.redegospelhits.com.br. Vamos de mais alôs? O próximo louvor vai para a Ana Brito Braga, em Caxias, no Maranhão. Ela pediu uma música aqui, né, irmã? Eu tô mandando um alô e vou atender aqui o seu pedido musical nos próximos programas. Ao Adenilson Mendes, de Além, Paraíba, em Minas Gerais. Para Edilene Silva, de Patos de Minas, Minas Gerais. Para Francisca Eli Lopes, de Viçosa, no Rio Grande do Norte. Ao Elbert Andrade, de Iturama, também em Minas Gerais, oferecendo para a esposa Thalita e o filho Marcelo Júnior. Ao Vitor Souza, de Patos de Minas, em Minas Gerais. Olha só, os mineiros também participando em peso aqui do Gospel Hits. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o louvor de Aline Barros. Rendido estou. Gospel Hits, louvores em som digital. Que vai desabar. Tu aqui você ouve o Gospel Hits. Gospel Hits em clima de final de ano, com muitos louvores que abençoam a sua vida, né? É Deus falando através da música. Curtimos aí a galera abençoada do Oficina G3, Aos Pés da Cruz. E antes o Ministério Além do Véu, Existe Uma Saída. Obrigado pela sua participação, você que está aqui no Brasil, você que está no exterior. Obrigado a cada parceiro, né? Emissoras de rádio, web rádio, que retransmite o nosso programa aos seus ouvintes, levando a mensagem de Deus através da música. E pode ter certeza, Deus vai retribuir. Estamos aqui fazendo um trabalho para Jesus. Nós fazemos um trabalho gratuito, tá bom? Qualquer emissora de rádio pode receber o programa Gospel Hits toda semana aí, ok? Curta nossa página no Facebook, deixa o seu recado por lá, pesquise por Rede Gospel Hits. O nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Agora sim, vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Hoje o título da mensagem é Fé é para os fortes. Escutei uma coisa engraçada hoje. Uma certa pessoa me disse que eu não deveria esperar que Deus resolvesse as coisas por mim. Respondi gentilmente que não espero que Jesus desça do céu para fazer as coisas por mim. A minha parte eu faço, o que inclui, além de trabalhar, buscar fazer a vontade de Deus na minha vida. Pois as coisas deste mundo passam, mas Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Muitas pessoas acham que a fé é para as pessoas fracas, que não têm capacidade e ficam colocando tudo nas mãos de Deus por não alcançarem seus objetivos. Se escondem atrás de Deus, deixa tudo para Deus. Até parece que algo vai cair do céu, né? A você que pensa assim, eu digo, fé é para as pessoas fortes, que creem em um Deus que criou a terra, o céu, o mar, inclusive nós. Não faça pouco caso de Deus, pois eis que ele vem e muito em breve trazendo juízo sobre toda a terra. Daí eu pergunto, de que servirá a força daqueles que só confiam em seus braços fortes? Já pensou onde seus bens, suas riquezas e suas posições sociais vão levar se estiver à beira da morte? Não faça pouco caso de Deus, pois eis que ele vem e muito em breve trazendo juízo sobre toda a terra. Daí eu pergunto, de que servirá a força daqueles que só confiam em seu braço forte? Já pensou onde seus bens, suas riquezas e sua posição social vão te levar quando você estiver à beira da morte? Qual paz terá tua alma? Onde teu espírito vai repousar? Deus não precisa de você, é você quem precisa dele. O caminho é estreito, a porta da salvação está prestes a se fechar. E você, o que vai fazer? Achar tudo isso ridículo? Ou refletir no que te aguarda? Buscai enquanto ainda se pode achar. Eu quero meu nome no livro da vida. E você? Lembre-se, para Deus, maldito é o homem que confia na sua própria capacidade, que faz da sua carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor e Criador. Mas abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja força e esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, versos 5 ao 7. Os fortes têm sua força vinda do próprio Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão nos caminhos aplanados. Salmo 84. Confie em Deus. A fé move montanhas. Deixe Jesus Cristo aplainar seu coração no próximo ano e encontrará nele a sua verdadeira força, não a força carnal, mas a força espiritual. Amém? Muitas pessoas, quando chega esse clima de final de ano, desejam para si uma casa nova, um carro novo. E a gente até conhece aquele termo muito conhecido, né? Saúde, paz e muito dinheiro no bolso. A Bíblia fala: buscai primeiramente o seu reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A maior riqueza está no céu. É essa riqueza que você tem que desejar para a sua vida, para a vida da sua família. Comece já para começar um 2014 diferente e sentir uma nova história pelo resto de sua vida. Não se preocupe, servindo a Deus, buscando as riquezas dos céus, as demais coisas serão acrescentadas, seja carro, seja casa, seja o que for, meu amado. Sem Deus não dá para conquistar nada, absolutamente nada. A sua visão tem que estar em Cristo e não nas coisas materiais. Amém? Fica por aqui o Gospel Hits. Voltamos em breve com mais uma edição deste programa, que é um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Tchau, tchau.